estamos de volta no programa Vozes Negras. Como eu prometi no início do programa, eu estaria trazendo, estou trazendo, Lineu Navarro, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, o nosso vereador, né? E também está comigo o nosso amigo Pedro Ferreira, do coletivo Juventude Negra, e a Lamai Mariane, também do coletivo Juventude Negra. E nós vamos continuar aquele bate-papo falando sobre políticas públicas e o movimento negro, né? A questão sobre direitos humanos. E hoje tem muita curiosidade, né? Tem perguntas e o pessoal do coletivo Juventude Negra preparou algumas perguntas, vai fazer para o nosso presidente aqui da Câmara Municipal. E vamos começar o nosso programa, mas antes só lembrando o e-mail do nosso programa, que é o vozesnegras@hotmail.com. Você manda seu e-mail e fala o que é que você está achando desse programa, tá certo? Vamos lá então. Boa noite, Lineu. Boa noite, Rodrigo Carabini, fotógrafo oficial aí. O Pedro, o Lamai, boa noite a vocês. É uma honra receber vocês de volta aqui no programa Vozes Negras e tá discutindo esse assunto de tão importância tanto para o movimento negro, tanto para a sociedade em todo. E quando a gente discute a questão do movimento negro, a gente discute a nossa cultura brasileira, né? Porque a nossa cultura brasileira, nós temos a nossa mistura com o negro, com o índio, tanto com um homem branco, português ou italiano, ou outras que vieram de outros locais, que vieram se misturar. E hoje é a nossa cultura rica, é a nossa cultura brasileira, que tão cheia de elementos, tão cheia de riquezas, e a gente tem que discutir, né? Porque a gente trabalha a questão da igualdade racial, né? Vamos começar então. O pessoal da Juventude Negra, hoje no programa, ele preparou algumas perguntas, né? Aí eu vou intercalando com eles, com as perguntas, tá certo? Então, vamos começar. Preparado, senhor Lineu? Boa noite, Aldo. Boa noite, Lamai. Boa noite, Pedro. Preparado? Preparado, ele prometeu. Espero que sim. Vamos lá, então. Lamai, pode começar a primeira pergunta. Então, eu queria saber sobre o comércio. O que você acha do comércio de negros trabalhando aqui em São Carlos? Você fala de comerciário, do mercado de trabalho? No mercado de trabalho, mas eu queria mais saber do comércio, centro. Só para me entender lá, mas está perguntando assim, no mercado de trabalho, para as pessoas de origem negra terem espaço, é isso, de trabalho? O espaço. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que no comércio não é diferente como nas outras áreas, né? Obviamente, se já for pegar a pesquisa que existe a nível nacional, estatisticamente, São Carlos não deve diferir muito, né? Em que existe, na verdade, em alguns postos de trabalho, uma ocupação maior para pessoas de origem de raça branca, né, do que de raça negra, tá? Isso é uma coisa evidente em algumas lojas da cidade. Então, acho que isso em São Carlos não foge da realidade nacional, né? Do ponto de vista salarial, eu acho também, se formos pesquisar exclusivamente na cidade de São Carlos, também vai ter uma diferença de salários, né, daqueles que têm de origem negra do que de outras raças, na verdade, tá? Então, é uma coisa que, na verdade, que eu acho que muito depende de que o próprio movimento, na verdade, vai exigindo, na verdade, novos posicionamentos em relação a isso, junto à Associação Comercial Industrial, a ASISC, junto aos próprios empresários diretamente, junto àqueles que são proprietários de redes maiores, de lojas, de comércio, porque eu acho que é mais fácil, inclusive, você quebrar resistências nesse sentido, do que aquele pequeno comerciante que tem ali 2, 3 empregados apenas, entendeu? Quando você pega uma pessoa que tem uma rede, obviamente uma discussão dessa do movimento como um todo, de garantir um espaço proporcional, né, de trabalhadores, né, e trabalhadoras negras, obviamente a discussão é no outro patamar. Até porque, né, a preocupação que muitas vezes hoje, de maneira acertada, se fala, né, de responsabilidade ambiental das empresas, né, é tão importante, ou talvez até mais, é a questão da responsabilidade social. O que tem a ver, não ter discriminação, é das pessoas que vão ocupar postos de trabalho nas empresas. Tá? Mas esse é o entendimento que eu tenho. Depende muito, eu acho, fundamentalmente, da pressão do movimento. Né, de ir não só denunciar, mas também participar de eventos, na verdade, de fóruns, na verdade, de convencimento de ganhar, né, do setor empresarial um maior entendimento da questão, né, maior abertura, na verdade. Então, por exemplo, o movimento deveria levar essa questão, né, discutir isso junto à direção da CISC, da Associação Comercial Industrial de São Carlos, que é quem representa os empresários da área de comércio. Se fosse no caso da indústria, deveria levar essa discussão dentro do CIESP, né, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aqui em São Carlos, que tem uma representação, tem. Né, e aí esses organismos, na verdade, essas representações podem influir os seus associados, né, a diminuir, né, a discriminação que existe. Tá, esse é o entendimento que eu vejo. Legal. Quem vai fazer a próxima pergunta? Pode ser, Aldo, pode ser você. Tá. Então, aproveitar, pode ser, para entender um pouco sobre leis, né, então, ainda mais nessa questão, pode ser criado alguma lei que possa estar referindo a questão de trabalho, tanto, por exemplo, é que recentemente saiu uma pesquisa que nessa pesquisa falava que não havia, assim, negros assim trabalhando no comércio de São Carlos, né? Como lojistas, como vendedores, e alguns comerciantes alegaram, chegaram a comentar que devido a que os negros eles não têm uma aparência boa para trabalhar no comércio, né? Alguns dos comerciantes chegaram a dizer isso. Nisso numa pesquisa que já foi formalizada, né? Que inclusive foi formalizada, né? E qual é um meio, assim, uma lei, assim, que a gente possa estar implementando junto com o comércio, e o comércio poderia estar participando e estar criando questão mesmo de trabalho, né? Porque se for nesse pensamento, muitos comerciantes, eles certamente não vão aderir, né? E certamente seria uma lei. Assim, pode ser criada uma lei que o movimento negro possa estar pedindo também igualdade, tanto assim na questão do trabalho? Olha, não pode. Porque algumas questões da sociedade, elas não podem ser reguladas por leis a nível de município ou de estado. A questão de trabalho, de relações de trabalho, questão de previdência, a questão de justiça, são questões que são reguladas no Congresso Nacional. Então, se eu criasse uma lei aqui que tratasse da relação de trabalho, seria totalmente inócua. Seria, além de ser uma coisa ilegal e inconstitucional. Dá um exemplo claro para você. Existe, né, muitas vezes a gente sonha que, por exemplo, tivesse na questão de concurso, inclusive, que tem algumas cidades que estão discutindo a possibilidade de reservar cotas, né, para pessoas que se declarem de origem negra, de raça negra, nos concursos públicos municipais. Eu já vi posicionamentos de prefeituras que derrubaram isso por entender que isso é inconstitucional. Porque a lei maior de concurso, né, que deveria ter uma questão dessa a nível nacional. Você pega a questão de portadores de deficiência, que em qualquer concurso público, seja nível federal, estadual ou municipal, tem uma cota, né, para as pessoas portadoras de deficiência. Por quê? Mas isso é feito por uma lei federal. É uma lei funciona já no nível federal mesmo. Federal, porque não poderia no município regular isso. Eu não posso criar uma lei nesse sentido em São Carlos. Então, certo. Por exemplo, no caso específico da relação de trabalho, se eu criasse uma lei no município que obrigasse o comércio da cidade a ter contratação de um certo número de negros, dentro do seu, proporcionalmente ao número de empregados, de uma loja, de uma rede. Poderia estar criando. Eu não poderia criar. Porque, na verdade, esse é um assunto de relações de trabalho. E quem regula isso é o Senado, a federal. Seria mais a questão mesmo entre o Ministério do Trabalho e isso. Não, a lei seria, na verdade, poderia ser iniciativa de algum deputado, de algum senador ou do presidente da República. E ser aprovada no Congresso. Né? Por exemplo, quando eu trato em questão de previdência, por exemplo, isso é mais claro. Eu não posso criar nenhum benefício previdenciário para os aposentados de São Carlos. Por quê? Porque isso é regulado a nível nacional. Nível nacional. A legislação previdenciária, a legislação trabalhista, ela é do Brasil inteiro. Ela é regulada a nível nacional. Eu não posso, nos estados ou nos municípios, ferir isso. Entendeu? Certo. Legal. Bom. Aí por isso que eu falei que a questão concreta, nesse caso, do comércio daqui, eu acho que, me comprometo, inclusive, né, se vocês quiserem, né, a gente vai junto na CISC para tratar desse assunto. Né? E aí uma discussão franca com eles, aberta, né, no sentido de ganhar a direção da CISC para convencer. Eu também tenho certeza que não são todos os setores que vão ser convencidos. Mas provavelmente levar essa discussão na base da CISC, provavelmente muitos, né, empresários, acho que podem concordar, entender. Eu acho que uma discussão assim amigável, eu acho que possa estar criando algum resultado, né? É isso que eu entendo. Né, nessa questão de conversa mesmo, né, e as pessoas podem estar se conscientizando. Bom, tem outra pergunta, né? Vamos para a próxima pergunta. Quem que vai fazer? Pedro. Pedro Black. Vamos lá, Pedro. Se me der a licença, eu gostaria de dar um parecer a respeito de cotas, na verdade. Tá. Pode ser? Bom, na verdade, com relação a cotas, o que eu acho é o seguinte. Isso eu estou falando em meu nome, Pedro. As cotas para negros, no meu entendimento, eu acho que ele devia ser melhor elaborado. Como assim? Por exemplo, nas universidades. O que eu entendo como cota para negros é que os negros não tiveram uma oportunidade de estudo igual a outras etnias, portanto, necessitam de uma atenção em universidades. Bom, se houvesse já de antes uma estrutura de educação, melhor, né, eu acho que isso não seria necessário. Né? E acredito que, se está dando essa oportunidade, eu acho que seria bem melhor elaborada se fosse uma cota para pessoas que tenham uma renda menor. Né? Porque no Brasil é complicado você se declarar negro, né? Porque todo mundo no Brasil, como o Aldo disse, é uma mistura de tudo. É uma mistura de negro, uma mistura de índio, uma mistura europeia, uma mistura asiática. Então acho um pouco complicado. Eu acho que seria bem mais elaborado se fosse uma cota financeira, social, digamos assim, né? Agora, a minha pergunta seria o seguinte, com relação ao movimento de liberdade, digamos assim, né? Seria a respeito do dia 20 de novembro. O dia 20 de novembro, na verdade, ele é o dia, né, da morte de Zumbi. E aqui em São Carlos é o único local, assim, é um local, um dos locais, onde não é feriado. Na verdade, eu não luto para que seja feriado, porque, no meu entender, fica aquela questão de pão e circo. Mas o que eu luto é para que seja bem mais produtivo, para que haja uma reflexão e haja um melhor entendimento da nossa história. Né? Um exemplo disso é nas escolas, onde todas as culturas são trabalhadas, são estudadas, e a cultura negra, ela é pouco trabalhada. Como a gente tem aqui em São Carlos uma rua chamada Domingos Jorge Velho, para quem não sabe, foi o assassino de Zumbi dos Palmares. E por que não uma rua chamada Zumbi dos Palmares? Qual a diferença? Por que um assassino pode ser homenageado e um líder de uma revolução de liberdade não? Essa seria a minha pergunta para o senhor. E boa noite. Boa noite, Pedro. Você trocou, na verdade, três assuntos, né? Exato. O primeiro, em relação à questão de cotas, eu acho que surgiu, na verdade, vem se ampliando o conceito de cotas para, né, os que são unidos da raça negra, raça afro, muito em função de que esse movimento exigiu isso. Né? Eu posso até concordar com a sua argumentação de que seria melhor, eu também acho, né, que fosse a partir de critérios socioeconômicos. Exato. Né? Essa tendência já existe. Né? Tem algumas universidades, na verdade, que discutem não a cota para, né, aqueles que se declaram negros, mas para, na verdade, aqueles que têm uma origem, né, do ponto de vista social e econômico, mais frágil na sociedade. Algumas universidades já vão nesse caminho. Mas, nesse momento, é importante reafirmar, né, de uma forma propositiva, a questão da cota para aqueles que se declaram negros. Uhum. Até porque rompe barreira para chegar naquilo que você falou, que seria o principal. Uhum. Mas, se você for nesse campo também, você, com certeza, pela história da formação da sociedade brasileira, nós vamos chegar à conclusão de que nesses setores mais frágeis da sociedade, a maioria é negro. Sim. Eu estaria, na verdade, contemplando né, a questão de cotas para negros, porque isso é também uma coisa evidente. É evidente do ponto de vista do urbano, da ocupação urbana na cidade de São Carlos, por exemplo. Né, onde nós temos maior quantidade de pessoas negras, são os bairros mais frágeis do ponto de vista econômico e social. Né? Elizabeth, que tradicionalmente teve uma formação assim, aqui algumas regiões do Tijuco, né? No Jardim Centenário, onde infelizmente tem essa rua que você falou, né? Domingo Jorge Velho, né? No Gonzaga, umas franjas do Monte Carlo, do Jardim Cruzeiro do Sul. Tá? Isso é meu posicionamento. A segunda questão que você colocou, do dia 20, São Carlos não comemora. Né? O que eu precisava checar com mais precisão, porque algumas pessoas já falaram disso, é o seguinte, existe uma limitação a nível nacional do que pode se ter de feriados. Tanto a nível nacional, que são os feriados declarados nacionais, como os feriados do cunho estadual, né, de comemoração, homenagem a alguma coisa estadual, como no nível da cidade. Né? O que me informaram ano passado, eu precisava precisar isso, é que São Carlos, na verdade, nós já temos uma cota máxima de feriados possíveis. Porque aí tem uma relação, tem um impedimento. Você pode, na verdade, uma cidade, ela tem que ter uma compatibilidade do número de feriados dela, né? De datas comemorativas. Ela não pode suplantar aquilo, porque tem uma regra nacional para isso. Né? Mas efetivamente seria uma oportunidade, inclusive, dar o retorno para vocês depois, para você, Pedro, seria possível ou não nós temos uma data de dia 20 comemorada também na cidade de São Carlos. Mas você também lembrou uma questão, né? Algumas cidades colocaram o dia 20, né, e não fazem a reflexão necessária nesse dia, porque colocar o feriado, né? É que nem fazer uma greve. Fazer uma greve, todo mundo vai pro Broa, também não acrescenta nada, vou ser muito claro. Ninguém vai refletir, né, e convencer, né, o patrão ou, né, aquele que é empregador da necessidade de, né, de mudar as suas condições de trabalho, salário e tudo mais, entendeu? Então também tem isso, é criar um feriado, né, que a comunidade como um todo não exija aquela data, não participe, não faça reflexão, não force o poder público como um todo, a sociedade como um todo a avançar, né, nas concessões, não concessões, mas no atendimento, né, aquilo que é de direito daquele setor social também não seria muito positivo. Tá? Quanto à rua... A rua que você falou, né? Você imagina assim, a semana, há cerca de 10 dias atrás, nós conseguimos fazer uma comemoração aqui perto da Universidade Federal em relação à substituição de um nome de um torturador por Dom Helder Câmara. Inclusive, né? Eu estive lá, estava vendo. Você estava lá, né? E aí, assim, que foi uma luta nossa de muitos anos na Câmara. Quando eu fui eleito a primeira vez, em 2000, em 97, que subiu o primeiro mandato, logo depois, acho que 98, 99, eu conheci essa rua e achei uma coisa esquisitíssima. É como que São Carlos tinha uma rua que homenageava uma pessoa que provavelmente foi dos maiores símbolos de tortura ocorrida nos porões da ditadura militar no nosso país, do período de 64 a 85, por aí. Né? Mas as condições na Câmara, naquele momento, a composição da Câmara, não permitia que a gente varresse para o lixo da história esse nome. Né? A gente conseguiu ter esse quadro na Câmara favorável este ano, até porque, por causa do cargo de presidente, obviamente, né, eu tive mais visibilidade nessa discussão. As pessoas, na verdade, pelo menos ninguém, né, foi contra em voto na Câmara. Conseguimos mudar o nome e colocamos o nome de uma pessoa que transcende a Igreja Católica, é uma figura, né, de uma bondade extrema, de um papel social muito grande no Brasil, não só na área de direitos humanos, mas particularmente pela afinidade muito grande que ele tinha de defender, né, os mais pobres, onde ele ficou muitos anos, mais de 30 anos, que foi na Arquidiocese de Olinda e Recife. Né? Conseguimos isso agora. Essa questão do nome de Domingos Jorge Velho, ela na verdade existe no Jardim Centenário. Né? Se nós pegarmos como é que foi a história desse nome lá. O loteador, na verdade, ele, quando fez o loteamento, ele já propôs esses nomes. Então, por um equívoco dele, nem sei quem foi o loteador lá, né? Tipo assim, lá as ruas chamam Brás Cubas, Domingos Jorge Velho, qualquer outra. Todos são nomes, na verdade, dos ditos bandeirantes. Inclusive, se eu não me engano, parece que tem um bandeirantes também famoso aí que perseguiu índios, matou também, tem aqui na cidade de São Carlos. Se tiver, e deve ser ali no Jardim Centenário. Né? A pessoa, na verdade, por uma leitura que muitas vezes é equivocada, a partir do ensinamento que ela teve, do curso de história dela enquanto novo, né? Ela achava que todos, na verdade, eram muito, né, bons e foram todos muito... engrandeceram, né, o estado de São Paulo, a abrir fronteiras, aquelas papagaiadas que tinha na história, na versão, né, da história oficial do país, do papel que os bandeirantes, né, cumpriram. Então todos os nomes do Centenário, do Jardim Centenário, são nomes de bandeirantes. Não sei, não estão me ocorrendo mais nomes agora, mas todas as ruas lá são assim. né? É o Domingos Jorge Velho, é o Brás Cubas, que me lembro agora, né? E outros da verdade, pessoas, né, históricas, né? O Borba Gato, pra ter uma ideia. Borba Gato. Eu tava lembrando dele. O Borba Gato, se não me engano, foi o mais carrasco. Parece que foi o mais carrasco mesmo. Tá vendo? O Garavino fotógrafo lembrou, tá vendo? Tá, deveria estar aqui junto. Então, assim, tá, o que, bem... que deveria haver, na verdade? Deveria, vocês, na verdade, do Movimento Negro, fazer uma solicitação dessa, de colocar essa discussão. Nós vamos ter um problema legal, que para alterar o nome de uma rua na cidade de São Carlos, tem uma lei municipal que coloca que 70% pelo menos dos moradores e proprietários da rua precisam concordar, senão a gente não muda o nome, né? Aqui na rua do ex-Sérgio, rua Sérgio Fernando Parente Fleury, nós tivemos que fazer essa coleta de assinaturas de nomes, né? Que é um meio legal de que a Câmara reveja esse nome. E aí propõe um outro nome, inclusive, né, que tenha, seja um contraponto, né, em relação a esse papel ruim que, né, teve essa pessoa na história do nosso país, né, e particularmente contra a raça negra. Tá? Muito obrigado. Que legal. Então, aí é muita questão também, porque é do próprio pessoal do bairro também estarem se reunindo, né, e começar a mudar, né, e, porque a ação não vem só dos nossos governantes, tanto o governante da cidade quanto do vereador, mas vem também de quem reside em sua cidade ou no seu país. O primeiro passo quem tem que dar é nós. Geralmente, quem está doente é o que precisa tomar o remédio. Se ele não quer tomar o remédio, ele não vai sarar, né? Então está na hora das pessoas também tomarem consciência e de começar a exercer seu papel de cidadania. Certo? É isso. Você pode ter certeza que muitas pessoas que moram na rua, né, desconhecem quem foi o Domingos Jorge Velho, que papel que ele teve na sociedade, entendeu? Quem que ele foi na história do Brasil. Aí você tocou uma questão que é importante, que tem uma lei federal que trata da necessidade, né, da obrigação de se incluir nos currículos, né, escolares, a matéria de história, se não me engano, chama História e Cultura Afro-Brasileira, não é isso? Né? E aí cobrar, né, cobrar da prefeitura se está fazendo, cobrar do Estado, da divisão de ensino do Estado, né, da nossa cidade aqui, se as escolas do Estado estão, né, fazendo, né, cumprindo a lei que obriga. É uma legislação federal, né, que vai no sentido de resgatar, né, resgatar a história, né, e o papel, né, da raça negra na formação da nossa sociedade. Legal. Gente, infelizmente, o programa chegou ao final. Viu? Rapidinho, né? Foi bem rápido. Lá, o fotógrafo concordou lá. Ele não tirou mais foto hoje, porque ali na semana passada eu peguei no pé dele. Né? Então agora ele tá quieto ali. No... Bom, obrigado, Alamay. Foi uma honra receber você aqui no programa Vozes Negras. Pedro, valeu mesmo pela força, né? E um abraço lá para todo o pessoal lá do Grupo Ébanos, né? E continua aí. Continua com esse trabalho bonito, que é o Juventude Negra. E aí que, para levantar essa bandeira, né, para a gente continuar esse movimento, esse trabalho muito bonito que vocês realizam. Né? Lineu Navarro, parabéns pelas eleições. Parabéns também pelo excelente trabalho que você está realizando na Câmara Municipal, como presidente da Câmara. Né? Queria agradecer a sua visita aqui no nosso programa, que foi... né, que encantou aí o pessoal e respondeu as perguntas que o pessoal queria estar participando com você. E eu quero que você volte mais vezes. Tanto você, fotógrafo, pode trazer o fotógrafo para tirar foto aí, né? A gente precisa atualizar, né? As fotos, né? Precisa atualizar a foto. O pessoal joga foto no Orkut depois. O pessoal vê no Orkut, aí fica falando mal, nossa. Aquele cara que apresenta o programa Vozes Negras, mas ele é feio, hein? Já ouvi isso, rapaz. Brincadeira. Aliás, tem uma história, não sei se você lembra do Zé Bétio. É. Ele apresentava numa rádio de São Paulo, eu lembro que era moleque em Minas, criança, e lá pegava a rádio, era uma rádio muito forte, não sei se era Tupi, que rádio que era da capital, e o Zé Bétio nunca apareceu em público, e nunca teve uma foto dele em nenhuma revista. Corria, porque, né? Porque ele era feio. Tá certo. Bom, é isso aí. Bom, a gente vai indo embora mesmo, né? Valeu. Obrigado a todos vocês. Pediu uma música, né? O que você pediu? Eu queria, antes de mais nada, agradecer o espaço, me comprometer, estou à disposição, inclusive da Juventude Negra, nosso gabinete é aberto, né? Inclusive a Câmara, para que vocês queiram questionar, criticar, sugerir, tá bom? Sempre aberto, tá? A música que eu me sugeri é Samba da Benção, da Vinícius de Moraes.